Salve Salvador, aqui é o Avianca, Alfa Vitor Bravo. Podemos ingressar no Patrona? Afirmativo. Obrigado. Alto 90, estacionado no, na posição número 5. Obrigado e um bom dia. Bom dia. bom dia, está 3171, informação hotel, autorização 340 Guarulhos. Está 3171, bom, autorizado Guarulhos, nível 340, primeira aerovia, presumo 10. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Morte, Vá. 1208, controle, transponder 5444. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. Abezolo 103, Abezolo 16, Belo Horizonte, Crise e Forte de Carro. Estacionado 5444, controle 12208, da 3171, da 03. 3171, última posição é Motiva. Motiva, obrigado. Correto, chama a puxa. Chama. Chega da Bonf, desça para 4.010, ajuste 10013. Salvador, bom dia, telefone 5328. Informação, hotel referindo ali no número para Campina Grande. 328, autorizado Campina Grande, nível 190. Decolada via Golf 677. Decolada 190 com curva esquerda na Puca, transição Zipar. Número 08, aciona 5443. Controle 5443, transponder. Por gentileza, você ainda pode coordenar o nível 1050 para nós? Qual o nível 1050? Afirmo. Coordenarei, confirmando, transponder 5443. 5328 na escuta? 5328 da Trip. Autorizado nível 150. 150 da Trip. Gol 1093, aciona identificação, chegada da Bonf, desce para 4.000 pés, ajuste 1093. A 759, acima de identificação, chega do ponto de para 4.000 pés, ajuste 1093. Dia está 3597. 3597, Brasília, autorizado, nível 360, vou apertar o 17. Decola da 10, curva direita, arbor, elef. 1208, controle, transponder, 5446. Autorizado 360, Brasília. Aerolinha Abelizulu 17. Decola pista 10. Saída Arbuera, transição Elefa 208 ao controle. 5446 no transponder do SAR 3597. Primeira curva direita, 3597. Primeira curva direita, tá 3597. Correto, chama de pegacionamento. Vai dar posicionamento, tá 3517. Gol 1093, informe velocidade. 2709. Gol 759, informe velocidade. APSA 6570, sem identificação, chega da Mari. Velocidade 2509, inicialmente é o número 4 na aproximação. Gol 1865, autorizado ILS, XA, pista 90, reporte estabilizado. Autorizado, reportará estabilizado, Gol 1865. Salvador, está 3171-03, tudo bem, Paulo Salvador, bom dia, Azul 4040. Azul 4040, bom dia, autorizado com fins, nível 340, autorizou 10. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Mote, Vá. 1208, acena 5445. Autorizado com fins, nível 340, conforme decolada pista 10, com curva à direita, na da El, Leda, Mote, Vá. Controle em 120, decimal 8, e transponder 5445, azul 40. Correto, azul 4040, chão, pega o sinal. Gol 1093, desça para 3.000 pés. 3.000, 9.093. Está estabilizado no localizador, Gol 1865. Gol 1865, completa aproximação, chame a torre em 1198, decimal 95. 295. Gol no 865, está estabilizado, sinal baixa travado. São para 2109. Acho que está reduzindo a 2109. Gol 9093, isso para 2000 pés. 2000 em Duna está autorizado, é que afirmativo. Gol 9093. Gol 9759, desça para 3000 pés. Sua direita via Índia, ponto de espera 11895, ajuste 1093. 1095, 1093, ponto de espera. Solo 4040, azul, gate 8, espera. Azul 4040, autorizado, portão 8, chama taxa. Salvador 35328, passe 3.03, procedente em estacionamento. 35328 autorizado, puxa estacionamento, chama atrás. Autorizado, chamaremos o Felipe. Gol 8.65, seu Salas 41, liberando a pista, chama o Salas 21, décimo 9. Libera 29. Salas, gol 1841, livrou na sua escuta. 1865, confirmando. Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612. Afirmo, gol 865. Gol 759, vai seguir tráfego. 11 horas, 6 milhas, da mesma companhia, reduzindo para 1809, 6 milhas. Gente, o voo 79 já está reduzindo. Vou 79, só que vai fazer o LSE, o risco aqui. Santriz, 171 na linha de decolar sem parada? Afirmo. Tan 3171, autorizado ingresso decolagem de pistão 0 sem parada, o vento variado com 03 nós, altímetro 10013. Agente é sem parada, Tan 3171. Corre, Salvador, bom dia, gol no 093, baixado, travado no step. Gol no 093, tráfego avistado, altímetro no 093, continua a aproximação, guarda no pista livre, boas treinos e 20 da TAM, tomando posição para iniciar a decolagem, pista no 0. Guarda no pista livre, gol no 093. Passa 6570, passa metade 5000. Passa 6570, autorizado descida para 2000 pés. Para 2000, 1003? 1003. Passa 6570. 28 inicialmente até a saída do pátio 3. Vai após o gol que ingressa via Juliette. Ponto de espera da 10118, nós 5 ajuste no 014. Ok, inicialmente até a saída do pátio 3, visual com o gol à nossa direita. Ponto de espera 1185, 328. Confirmado, ajuste 1013. Ok, confirma a frequência da torre para nós. 1895. 1895, obrigado. Fala pro táxi 4040, tem 90 a bordo, 3h30 até na Galeão. Bota na chave? Galeão, Serra Brava, Golfinho. Gente, táxi, pátio 1 no Índia, ponto de espera 1-1895, ajuste 1013, informe o tráfego da Gol ingressando agora via Juliette pro 06. Gente, pátio Índia, no ponto de espera torre 18-9-4-0-0-0-0. Salvador, 3-1-7-1, bom dia. Zona 53, acione identificação, chegada a ponto, desce para 4 mil pés, ajuste na 013. Controle Salvador, Tan 3171, da El Leda, cruza 1800. Tan 3171, contato radar, sua para nível de voo 340, perfil da saída da El. 3171, 340. Gente, bom tráfego não. Seguindo no táxi de Apache, o 35322. Afirma, 5322. Azul 4040, autorizado até o ponto de espera da 10. É, tá vendo a 10. Direito no 2, ano 19. Direito 219, vamos no 093. Torre Salvador, bom dia, 35328 na Índia. Mantém o ponto de espera. Mantendo o tripe. Uno 759, autorizado pouso, pista no 0, vento variável 02 nós, o altímetro no 03. Ele pouso no 0 com 759. Bom, 093, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, bom, 093. estabilizado em LS, qual a pista visto, APTA cargo 6570. APTA 6570, controle ciente, complete aproximação, chame a torre 1198-95. 1198-95, APTA 6570. Da 3597 no 045, Embraer da Azul, Embraer retaguarda, está autorizado por chama para. Chama para. 48, direita, Olivrar, chama o solo 121, 19. Direita, Olivrar, 129, 050 na mão, total 9913. Sona 759, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para 09, bom. APTA cargo 6570, autorizado pouso piscina 0, vento variável com 2 nós, altímetro 1013. 1013, livre pouso, APTA cargo 6570. Paulo, confirme se o Paulo Ami já está disponível para nos ir até o 10. Oi? 1093, solicita a posição do Paulo Ami. 10. Certo. Ali mantém capseiro 10. Ali mantém, Felipe. APTA cargo 6570, seu solo 51, ao liberar, chama o solo 1219. 219, ao liberar, 6570. E bom dia, azul 4. Será? Salvador, bom dia, APTA cargo 6570, Ivana Gomes, na posição. APTA 6570, Alfa Kilo, parte 3, remota, 10. Alfa Kilo, parte 3, remota, 10, confirma? Afirmo. Trip 5328, autorizado a decolagem, piscina 0, vento calmo, altímetro 10, 3. Trip decolagem, Trip.